A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Muitas coisas que começamos em nossas vidas, acabamos nunca levando ali até o fim, e os exemplos são infindáveis. É, podemos dizer uma academia, né? Que a gente jura ali que vai levar a sério para perdermos ali o rabo gordo, e depois de pagar uns 6 meses adiantados. E os caras da academia são foda. Eles sabem que nós somos uns imprestáveis que não conseguem levar nada até o fim. É. E faz esse negócio de pagar várias mensalidades adiantadas. E você paga isso e daí, né, acaba perdendo uma grana, porque dá o quê? Umas 2-3 semanas depois. Você enche o saco daquela bosta. Você sabe que não vai virar um marombeiro. E você acaba perdendo muita grana com isso. E a gente pode acrescentar aí, nessa lista, por exemplo, curso de inglês também, que acontece, aula de judô, caminhadas matutinas que a gente vive. Ah, não, eu vou caminhar. Daqui pra frente eu vou caminhar. Compro tênis. Compro um tênis, verdade. Compro um tênis de R$800 que vai servir pra você lavar a fachada da sua casa. Por aí mesmo, cara. E tantas outras coisas que colocamos na lista ali de final de ano e que depois a gente não vai dar aquela checada, né? Não tica ali, né? É, exato. E neste episódio do Agente 86, vamos falar de um dos maiores hypes televisivos dos anos 80 que trouxe pra frente da TV milhões de crianças que queriam ali desesperadamente saber o desfecho da saga de Hank, Sheila, Presto, Diana, Bob e Eric, mas que nunca puderam saber o que aconteceu, pois a série nunca teve um fim. Obviamente todo mundo já sacou do que eu estou falando, do desenho animado Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. O Tesouro de Tardos. Versão brasileira Herbert Richard. Para quem esteve congelado nos últimos 20 e tantos anos, Caverna do Dragão foi um desenho animado transmitido pela Rede Globo lá nos idos de 86, dentro do programa da Xuxa. Na época, Alexandre, foi transmitido em ordem aleatória e esquizofrênica, as duas temporadas ali em 1986, e a terceira temporada só foi pro ar em 94, quando a emissora transmitiu a última temporada. Digo última temporada não porque a história das crianças que, enquanto andavam em uma montanha-russa, foram parar em um universo paralelo, teve ali seu desfecho, não. Mas sim porque a série foi descontinuada pelos executivos das produtoras e acabou nunca mais voltando com o fim da história. Depois do fechamento da D&D, as outras produtoras Marvel, Toei Animation e TSR resolveram não continuar mais com a parada. E as aventuras da série, Alexandre, foram inspiradas no jogo de RPG Dungeons and Dragons. Que inclusive era o nome original do desenho, exatamente, né? Exatamente, a versão em inglês era isso mesmo. E realmente tem tudo a ver com o jogo de RPG, né? Pois a estrutura do desenho ela é meio calcada ali em uma aventura de role-playing game, né? Exato. Porque temos ali um mestre, né? Que poderia ser o mestre dos magos, obviamente. Sim. Tem o Hank, que é um ranger. Exato. O Eric, que é ali o cavaleiro. O Presto, que é o feiticeiro. A Diana, que é a acrobata, e por aí vai, todos com a estreita relação ali com o jogo. Como você falou, ali em 86, quando de fato eu assisti bastante, a terceira temporada não me lembro se eu assisti bem, porque daí já era mais cavalo. Aí você tava fritando hambúrguer no McDonald's. Exatamente. E aí espirrando na chapa. Mas em 86, eu era viciadíssimo, né, naquilo, e tinha todos aqueles componentes ali, aqueles jovens bonitinhos e tal. Aí, falando bonitinho, cara, a Diana. A silhueta da Diana. Acrobata, ela ficava com o pra cima, amigão. Realmente, era bastante interessante. E a gente vivia ali, de fato, torcendo pra que aquele maldito daquele portal um dia se abrisse e eles atravessassem, mas sempre aquele diabo daquela unicórnio que atrapalhava no momento e tal. Então, eu adorava, cara. E até hoje, se você faz pesquisa aí com o Sub-40 aí, né, todo mundo fala isso. Ah, Caverna do Dragão realmente é um desenho icônico, assim, daquela época. E todo mundo adorava, eu acho que por conta desses componentes, porque RPG mesmo aqui nem pegava, né, Walter, naquela época. não pegava no subúrbio, né? Mas coisa que não era difundida, né? Então, quem jogava RPG tinha ido pra fora do Brasil ou que teve contato com alguém e tal, que jogava fora, que lia revistas gringas e tal. Isso ali não... Ah, mas a 80, massa tal. De baixinhos, com certeza não sabiam que diabos era um RPG. Só nos anos 90 que o RPG começou a ficar popular entre todas as camadas sociais. Mas nos anos 80, não. Era meio mais famosa mesmo em quem viajava pra fora. É, então, a gente pirava mesmo por conta do roteiro ali. E eu gostava daqueles episódios que apareciam sempre uns malucos pra ajudar. Um episódio clássico pra mim, que é o Vale do Observador, que eles têm que tentar ajudar lá os anãozinhos e o cacete é A4. Mesmo, eu lembro desse episódio. E o Observador era um bicho muito estranho. Tinha uns desenhos muito mal feitos também, né? principalmente os monstros, assim. Mas realmente foi acho que o meu desenho predileto daquela época também. Uma coisa que me chamava a atenção, Alexandre, nos cenários, era que o céu tinha umas nuvens, tinha umas pedras que vinham, umas pedras bicudas que vinham do céu. Eu nunca consegui entender aquilo. E às vezes também tinha algumas luzes. Duas a mais, né? Exatamente. Mas aí fazia até sentido, poderia estar em outro canto. Mas rochas pontudas saindo das nuvens, não fazia sentido algum. Todo mundo, né, dizia que, quer dizer, depois, né, começaram as teorias, já que não houve o desfecho, já que que decidiram não dar fim, começaram a rolar as teorias, né? Ah, não, eles tinham morrido e lá era um inferno, e falavam que o Mestre dos Magos e o Vingador eram a mesma pessoa, um travestido no outro. É, uma das lendas falava que quando os jovens entraram na montanha-russa, em uma das descidas, o carrinho despencou e matou todo mundo. Morreu ali, era um inferno. E tanto o Vingador quanto o Mestre dos Magos e o Tiamat, eles eram o demônio, uma mesma pessoa. Dizem que os produtores de Lost, a série que bombou, tinham ali bebido na série Caverna do Dragão. Uma coisa que eu lembro, Alexandre, a gente citou que Caverna do Dragão começou dentro do programa da Xuxa, né? Sim. Eu lembro de uma sessão que a Xuxa lia cartas. Olha só, a época que existia cartas, né? Hoje em dia um e-mail resolveria. A Xuxa lia cartas dos espectadores, muitas cartas perguntando se o episódio final do Caverna do Dragão ia rolar. Ela falava, ah, sim, vai rolar sim. Maldito. Ninguém sabia porcaria nenhuma, não tinha acesso à informação também. Eu tenho quase certeza, se a minha memória não falha, ela falava isso. Olha só, ela falava, que vai ter um dia, vai ter sim um episódio final, eles voltam pra casa. Agora, eu não sei porque incomodava tanto a gente o fato de não ter ali um fim, porque outros desenhos, como El Perdido, o Vale dos Dinossauros, também não teve, eles nunca voltaram pra casa. E a gente cagou containers pra verdade, eles. Verdade, né, cara? Mas acho que por conta disso mesmo, pegava a gente justamente nessa fase ali, na pré-adolescência, e já adorava os finais felizes. Mas e se acabasse? Ia acabar o desenho, né? Exato, o desenho ia acabar. É. Parece que foi escrito alguns roteiros pra uma quarta temporada, que inclusive eles voltariam pra casa. E num determinado momento, depois que eles estivessem mais não tão jovens, né, com mais experiência, o Mestre dos Magos chamaria eles de volta para aquele universo paralelo com nuvens e rochas bicudas e vários sóis para resolver uma treta lá. Olha só. Mas isso nunca aconteceu. É. Bom, fizeram um filme também há pouco tempo atrás que não deu em nada, né, cara? Fizeram? Sim, Hollywood fez um filme que não deu em nada, cara. Eu pesquisei, procurei e falaram que a Warner teria interesse, mas eu não sabia que... Saiu um filme, inclusive, com o nome original, mas não deu em nada, cara. Caraca. É. Ô, Walter, o ouvinte Bruno Correia falou que um escritor brasileiro fez um livro chamado Caverna do Dragão, que contaria aí o final da saga aí, tá vendo? Eu não lembro dessa história não, cara. Cara, eu cheguei a ver isso, que o cara escreveu um final, mas é meio esquisito, porque ele usou os personagens do... E ele não tem nada a ver com o negócio, eu sou até a favor do Código Livre. Você é Código Livre. É, mas eu acho que caberia ter um processo aí dos autores originais, porque não dá, né, cara? Vamos torcer para que os autores originais não saibam disso, porque eu acho que pode render um problema pro nosso amigo aí. Mas eu gostei da iniciativa dele. Senão também vou reescrever uns finais pra Bíblia aí também. Será que só que o cara que não detém Creative Commons, que você vai lesar, ele é onisciente, cara. Ele vai... isso é realmente um problema. Ô, Walter, um ouvinte anônimo, ele mandou um e-mail doentio das suas perversões com as versões pornôs na web. Versão pornô. Tem versões pornôs na web, cara. Peraí, que eu quero ver. Vê se você acha e dá uma sacada, porque realmente. Mas essas versões pra desenhos animados na web são interessantíssimas. Cara, tem uma dos Flintstones, cara. Vocês deveriam assistir também. O que o Dino faz com a Vilma. Eu tô vendo uma aqui. É. A Uni. E a Sheila. Ah, já vi essa. A Uni usa usou o chifre. O chifre. É. Que terrível. A ouvinte Mariana Lins, que nasceu na década de 90, achou que já tinha encontrado o amor da vida dela, que era um nerd. Mas ela quase vomitou quando soube que ele fazia cosplay da Diana. Com a vara e tudo. É mesmo, tem muito cosplay também de Caverna do Dragão, né? A galera, cara, faz bastante. Cosplay, eu acho esquisito. Cosplay é algo que ainda não me desce. Cosplay é com meninas. Eu acho que é ok. Agora, meninos. Meninos, é, cara. Não é lugar pra vocês, então, garotos. E o Eric Lamarca lembrou que no episódio Cemitério dos Dragões, o mestre dos magos revela que é pai do Vingador. Ô, Krasovec, sobe aí o trechinho. Levante-se, meu filho. Já o ouvinte Terence Bonfá disse que viu no primeiro episódio da série a calcinha branca da Sheila e se internou no banheiro. Ô, Terence, vai assistir esse agora aí da Sheila com a Unifes pra você matar suas saudades. Diz que após isso, Alexandre, o soft porn só se repetiu no episódio Salão dos Ossos. Clássico também. O Salão dos Ossos é aqueles que se recarregam as baterias isso, das armas. Exatamente. Então, o Terence também nos contou que em um dos episódios, o Eric se abana com uma revista do Homem-Aranha da Marvel, que é coprodutora do negócio. E como que ele conseguiria, né, uma revista do Homem-Aranha num universo paralelo cheio de orcs? Nosso Facebook é o Agente em 86. Dê um curtir na nossa página e por lá você fica sacando o que vai acontecer nos próximos episódios. Galera, dá umas dicas, a gente já vai postando por lá para que as pessoas mandem histórias. Histórias por onde? Pelo nosso e-mail, que é o falecom@agenteem86.com.br. Toda segunda e quinta-feira nós temos um episódio novo. Quem deu a dica foi a Isabel Monteiro. Ô Walter, o Tiamat, por algum motivo estúpido, só é um dragão mesmo, de fato, na dublagem brasileira. É que ele tem voz masculina, né? É, porque no resto do mundo é uma dragoa. Veja você. E se tem rumores de que ela é a mãe do Vingador? Já se falaram isso também. E a gente acabou de levantar... falar que o pai do Vingador é o Mestre dos Magos. Que diabo de ser que nasce de uma dragoa, não sendo dragoa, que nunca poderia ser revelado aqui no Brasil. Exato, não teria o final, né? O tão aguardado final não ia dar, porque ia revelar que o Mestre dos Magos era um velhote gay. Um velhote gay. E a Xuxa falando isso, não ia ser muito bom. É, cara, não rola. Agora não... imagina ele fazendo 69 com o dragão. Com a música dos pelos anais.